bode do mal, rapatapa plum blau blau. Bode do mal, rapatapa plum blau blau. Esse é o verdadeiro bode. Esse é o verdadeiro bode. Esse é o verdadeiro bode. Esse é o verdadeiro bode. It's a shot and I gotta be tall. Blau, blau.